Se essa rua, fosse minha, eu botava um tremendo paredão. E a favela, quando vê, encosta logo, só pra ver esse rabetão no chão. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando ouve esse solinho, você quer jogar no chão. Joga, joga, joga, joga, joga, vá, vá, vá, vá. Quando vê esse solinho, você quer jogar no chão. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando vê os maloqueiros, você quer jogar no chão. Vai rabetando, rabetando. Chavasca Gravações. Vai, vai, vai rabetando, vai. Alô Academia Smart Life da Cidade Baixa. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando vê esse solinho, você quer jogar no chão. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando ouve esse solinho, você quer jogar no chão. Vai rabetando, rabetando no chão. André CDs, o moral de Bicoara. Se essa rua fosse minha, eu botava um tremendo paredão. E a favela, quando vê, encosta logo, só pra ver esse rabetão no chão. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando vê o maloqueiro, você quer jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar, jogar. Quando vê o maloqueiro, você quer jogar no chão. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando ouve o maloqueiro, você quer jogar no chão. Vai rabetando, rabetando e rabetando. Vai rabetando, mulher. Vai guia a Galega Produções. Chavasca Gravações. Que é isso, mulher? Alô, Gusta Serrote. Vai rabetando, rabetando no chão. Quando escuta esse solinho, você quer jogar no chão. Gente dos fluxos.